Então, 3226, livre decolagem, uma centena de graus, 08 nós. Livre decolagem, Alta, 3226. Aproximando do ponto de espera, da 1-0, voo 1805, pronto. Alinhar e manter, 1805. 1805, alinha e mantém na 1-0. No 714, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45. 12545, chama agora Recife, o gol 714. Ok. Salvador, muito bom dia, Altan 3226, cruza 1500 na Pucanipá. Posta 3226, contato radar, Senapuca, subo 370. Para o 370, então 3226, pode voar, dá presente direto de pá? Aguarde. Guardando. Lima, Juliette, Quebec, prossiga. Na nossa autorização, 360. Qual o pátio que está estacionado e a pista que decola? Pátio 3 da 1-0. Fiquei ciente, mantém escuta e aguarde cópia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3170, 190 para 150 com a Charlie. Margem, vento 110 graus, 109. Gente, autorizado a decolagem na cabeceira 10, 1805, iniciando. Salvador, Altan 3226. Prossiga 26. Conseguiu coordenar direto de par para o 3226. Estamos aguardando contato com o centro. Obrigado. 1805, decolado 55, controle 198. 98, muito obrigado, bom trabalho. Vale muito, boa noite, bom. 1805, decolou na sua escuta. Boa noite, com 805, contato radar do Sai da Puca. Sai da Puca. 3520, pode voar, dona? 3520, pode dona, descendo 2000 pés, gestão 093. Pode dona, descendo 2000, 03. 3226, suba restrito nível 330, dá presente e zipar. Restrito 330, dá presente direto e zipar, voltar 3226. Uno 805, mantendo a saída pouca, suba restrito nível 330. 330, inicialmente restrito, gol 805. 3226, chame agora Recife, frequência 125.45. 2545, grato. No 606, puxa bem, estacionamento. 606, autorizado, time táxi. Livre, 606. Lima Juliette, Quebec, a torre. Chame 118.6. Ok, comandante. É, eu fiz algumas chamadas aqui para a sua aeronave. Eu entrei em contato com o centro. Eles estão verificando lá com a sala de plano de voo. para tentar encontrar se aconteceu algum problema lá, mas já dentro de instantes será resolvido. Mantenha uma escuta aí, aguarde só, acho que acredito mais uns 5 minutos aí no máximo para a Copa. TAM 3520, compartilhe S, chame torre 118, decimal 6. 1196, obrigado, boa noite. Boa noite. Zero, desça 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador pistão no zero. 2000 pés, 1013, reportará o localizador pistão no zero, da 3070. Torre Salvador, boa noite, TAM 3520 ILS, Stelo, checado. TAM 3520, tem livre pouso, vento 110 graus, com 079. Livre pouso, 10, TAM 3520, confirma o vento? 110 graus, 079. Sente, TAM 3520. Gol 1805, chama Recife, frequência 125, decimal 45. Sente, chama na Recife, 125, decimal 45, boa noite. Boa noite. Lima Juliette Quebec na escuta. É, comandante, qual foi a sala IF que foi apresentado esse plano de voo? Sala IF, apresentado. Voo no 606, 190 a bordo, 2:20, alternando Salvador para o Dani. Os dados, por gentileza, no 600? 190 a bordo, 2:20, alternando Salvador, pronto para o zero. Ok, 190 copiado a bordo, gol 606, táxi à direita, altímetro 1013. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Juliette Alfa, gol 606. Lima Juliette, Quebec para a cópia. Salvador com fins, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, Na subida da El até a posição Leda, após Leda, voa direto Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Bridge, em Bridge, intercepte as UP Zulu no meio e prossegue até Confins. Acione 5100 no transponder e o controle em 119.8. No solo 05, mantenha minha escuta, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 3520. O Lima Juliette Quebec, aerovia é Upper Zulu 10, o controle 119.8, 119.8. Chame para acionamento. Acione e chame táxi. Oito nove meia, Juliette Alfa, chama um ponto de espera pronto para a decolagem. Oi, Uta 3170. Uta 3170, complete LS, chame torre 118.6. Torre 118.6, bom dia 3170. Bom dia. Bom dia, Uta 3170. Bom dia, 3170, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tem um 737-800 ingressando na pista para decolagem. Ciente, aguardando autorização de pouso, Uta 3170. Afirmativo, autorizado 896 ingressar na Alfa, chama no ponto de espera pronto. Então 3520 da passagem ao 737, após ingresso para o portão 06. Sente, dando passagem para o gol, após ingresso do 06, 3520. TAM 3170, livre pouso 10, 110 graus, 09 nós. Livre pouso 10, TAM 3170. Boro 606, decolado 09, controle 19.8, bom dia. 19.8, obrigado. Controle Salvador, gol 606. Gol 606, bom dia, prossiga. Decolou, terceira boca. Gol 606, suba o 350, a saída PUCA e troca o transponder para 55 no 4. 55 no 4, confirmando, estendendo para o 350. 70. Afirmativo, acendendo para o 370. Informando o senhor, o nosso nível autorizado inicialmente foi o 350, mas a gente tem performance no nível 37, 37 ou 35. Inicialmente subiu 350, conforme autorizado pelo solo, o gol 606. Ok, 350, esse como final, obrigado. Com 606, negativo 370, inicialmente suba restrito ao 330, até liberação com Recife. Afirmativo, 330. São 3170 no solo aos 11, libere a direita na Fox, mantendo a minha escuta, táxi Alfa e chame antes da Juliette. Fox, escuta, Alfa, encontrei antes da Juliette, 3170. Intensidade clareza 1. Positivo, libera na Fox, prossegue Alfa, reporta ali antes da Juliette, 3170. Agora 4/4. Gol 896, livre decolagem, 1-0 graus, 110 graus, 07 nós. Lima, Gol 606, está presente direto Maceió. Direto Maceió, 606. Forme POB, autonomia alternativa. O POB está 06. Até o pátio 1, após Juliette Alfa, chamando ponto espera da 10. Pronto para decolagem, 1013 altímetro, o Lima Juliette Quebec. Oito, nove, meia, decolado aos 13, controle 19-8. 19-5, confirme. 19-8. 19-6, ok. 19-8, 119-8. 19-8, 8, 9-6, gol. Até Juliette, K3, 7-7. Aproximando da Juliette, o TAM 3170. Ok, o TAM 3170, da passagem ao Citation à sua esquerda, que vai prosseguir aí pela Juliette, após ingresso para o 07. Da passagem ao Citation à esquerda, após ingresso da Juliette para o portão 07, 3170. Lima, Juliette, Quebec, ingresse pela Juliette, modifique o seu transponder para 5530, 5530, Lima, Juliette, Quebec. Afirmativo. Já está pronto para decolagem? Então alinhar e decolar da 10, 110 graus, 08 nós, Lima, Juliette, Quebec. No 606, chame agora Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, obrigado. Ok, sim, gente, só poderia confirmar o ILS tá... tá operando? Gente, ainda estamos em contato com o centro, então já coordenando a possibilidade de fazer a RNAV da 12. Tá ok, senhor, muito obrigado. Aguardando aí 3 minutos para as condições. Papatango Lima Juliette Quebec, decolado aos 1-6, chame o controle em 1-19-8, bom dia, bom voo. Controle ao Lima Juliette Quebec. Lima Juliette Quebec, contato radar, decolagem, suba 360, saída da EL. Saída da EL para o 360. Ok, então. Obrigado. Gol 1896, suba restrito nível 350. 1896, chame agora Recife, frequência 1-25-45. 2545, 896, gol.